Isaías diz, Isaías 58, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca, nunca vão faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos expressar isso e cantar o louvor da glória do Senhor. Somos um jardim. Coisa alguma, senão o amor, precisamente uns aos outros. Aleluia.